Anima festa, dubito na dão com os irmão, anima festa. Donato, Fantão e John John, anima festa. Queremos ver quem vai bater de testa. Essa junção ninguém contesta. Festa, dubito na dão com os irmão, anima festa. Donato, Fantão e John John, anima festa. Queremos ver quem vai bater de testa. Essa junção ninguém contesta. Tem umas meninas ali, diz que veio pra curtir. Ali, diz que veio pra ouvir. Comodou. A vibe sei que vai fluir, pra informar, pra divertir. Comodou. Esquece seus problemas e por um minuto vem sentir. Comodou. Quem anima a festa é nós. Comodou, my nigga, vinda sul, zica, rimador. Brinda quem quer brisa, colos, fumador. Nas batidas, rima, nonato. E troca o dia pela noite fácil, sem problema, já entra na segunda focado. Na sexta-feira pros leigos bate cabeça, parece desordem. Eu digo, isso é dança, bico, no problem. Sangue indígena e a pista é minha oca. Meu ritual começa quando diz que joga e toca. As mina dança, os mano pula no meio da roda. Cada um se divertindo do jeito que gosta. Nas MK agito baile, DJ não alisa. Vai ter batalha de freestyle, o MC avisa. Quer chapa-chapa, mas veja bem como é que pisa, não arrasta. E sem o 5-5 na minha brisa. Leve como as track, limpa dos boçal. Não contagia quem nos fez, inspira amantes de Apollo Brown. Arritmia, som que contamina, rede social, lírica fina, nós engatilha e plau. É o show mais esperado, baile sempre bombado. DJ mais engendrado, performance mais invocado. Point mais frequentado, rolê mais combinado. Camarim mais cobiçado, esse evento tá confirmado. Belas mulheres, mulheres belas. Isso aqui é Fashion Week, sem passarela, várias delas. Mini saia, perfumes da tentação. Um cardio mid gata, faz feliz um tubarão. Entre tragos e cervejas, a noite traz a certeza. Tem concorrente sapo em busca de uma princesa. Já vi uma que me viu e sorriu, que beleza. A festa tá da hora, mas a meta é o 5 litros. Anima festa, no bito nadão com os irmão. Anima festa, Donato, Fantão e John John. Anima festa, queremos ver quem vai bater de testa. Essa junção ninguém contesta. Festa, no bito nadão com os irmão. Anima festa, Donato, Fantão e John John. Anima festa, queremos ver quem vai bater de testa. Essa junção ninguém contesta. Tem umas meninas ali, diz que veio pra curtir. Comodou. Tem os molecote ali, diz que veio pra ouvir. Comodou. A vibe sei que vai fluir, pra informar, pra divertir. Comodou. Esquece seus problemas e por um minuto vem sentir. Comodou. Quando caí pra dentro, truta, trilha era De La Soul. Superstar com Born de America e Big com Dead Run. DJ ligeiro com os bate de cabeça, põe som e dá roll. Eu continuo à vontade, o boy esbarra e fala: hey bro, foda, é boy querendo ser favela. Louco pra arrumar treta, festa cheia de Cinderela. Florido, calor humano, encharca a pista. Festa bombando a mil e sem VIP, eu nome na lista. Eu com a camisa do Quilombo, Clay, Cap, DK. Pique carreira solo perdido, pra cantar e celebrar com a garrafa de rum. Eu já pra lá de Bagdá, no Impromation do Black Moon. How many MCs must get this? Mesmo brisado sem distinguir os rap raiz. A Hamed nos PA lembra back in the day. No time do Camp Low for Emotion com Simon 6. E depois de vários clássicos, pena que amanhecia. Dor de cabeça, ataque, radinho sem bateria. Mais que zica a noite, então bora vazar do ponte. Que agora a sessão de free só para na Coab Ponte. Anima festa, no bito nadão com os irmão. Anima festa, Donato, Fantão e John John. Anima festa, queremos ver quem vai bater de testa. Essa junção ninguém contesta. Festa, no bito nadão com os irmão. Anima festa, Donato, Fantão e John John. Anima festa, queremos ver quem vai bater de testa. Essa junção ninguém contesta. Essa junção ninguém contesta. Essa junção ninguém contesta. Mulher e muito som. Tem a noite inteira. Tô de saída pra uma festa com você. Tô ouvindo o rap da alegria. Mulher e muito som. Tem a noite inteira. Tô de saída pra uma festa com você. Tô ouvindo o rap da alegria.